coração me trouxe aqui pra tudo que o seu desejo for capaz. Eu quero a sensação suprema dos mortais, o gozo são soberano dos animais. Você me fama quando diz que eu tenho amor que você sempre quis. Me aperte um pouco mais que eu já vou pôr um tris na impressão. Baby, longe de você. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Oh, não, não, não, já não sei viver.